As seis chaves da gentileza na educação financeira infantil e juvenil. Descubra como a gentileza fortalece a educação financeira de crianças e jovens. Veja as seis chaves essenciais e uma atividade prática para aplicar em casa e na escola. A gentileza como base da inteligência financeira. A gentileza, além de um valor humano, é uma competência que se aprende e se fortalece na prática. Quando integrada à educação financeira, torna-se um fundamento para desenvolver responsabilidade, empatia e decisões conscientes. Crianças e jovens que entendem que comportamento e dinheiro caminham juntos, constroem relações mais equilibradas com pessoas e recursos. 1. Família, onde começam a gentileza e o comportamento financeiro. A família é o primeiro espaço de educação emocional e financeira. Pais que demonstram respeito, empatia e cooperação formam crianças que replicam esses comportamentos. Pesquisas da Universidade da Califórnia indicam que interações familiares positivas fortalecem inteligência emocional e habilidades sociais. No campo financeiro, isso aparece no modo como as crianças observam o uso do dinheiro, planejamento, poupança e generosidade. Práticas simples como separar parte da mesada para doação ou apoiar pequenos projetos solidários ensinam cidadania financeira e mostram que dinheiro pode ser usado com propósito. 2. Escola e ambiente social, onde as habilidades se consolidam. A escola é um ambiente estratégico para desenvolver gentileza. Programas de educação socioemocional, CEL, e atividades colaborativas promovem empatia, cooperação e respeito. Estudos de Harvard mostram que alunos participantes de CEL apresentam mais comportamentos pró-sociais e menos conflitos. Quando o tema é educação financeira, escolas que vinculam gentileza a decisões econômicas ampliam a compreensão dos alunos. Experiências como mercado solidário ou mesas de troca permitem que os jovens pratiquem negociação ética, planejamento e uso consciente de recursos. Benefícios comprovados do CEL: melhora da cooperação, redução de conflitos, aumento da tomada de decisão responsável, maior consciência social. 3. Observação e prática diária, transformando gentileza em hábito. Crianças aprendem observando. Exemplos de paciência, respeito e colaboração influenciam profundamente o comportamento. Na educação financeira, isso inclui práticas como compartilhar materiais e recursos, ajudar colegas a planejar ou economizar, tomar decisões responsáveis no uso do dinheiro. Pequenas ações diárias tornam o aprendizado contínuo e significativo. 4. Leitura e materiais educativos, ferramentas para agir. Livros e conteúdos sobre ética, comunicação e inteligência emocional oferecem caminhos práticos para desenvolver gentileza. Exemplos relevantes são Money as You Grow, CFPB, destaca que educação financeira envolve escolhas conscientes e respeito à comunidade. Programas da Creative Wealth International, CWI, transformam educação financeira em vivências práticas com jogos, desafios e reflexões, unindo gentileza, cooperação e escolhas responsáveis. A metodologia da CWI fortalece autonomia financeira, consciência social, cooperação e visão de longo prazo. Gentileza aqui aparece como um componente essencial da inteligência financeira. Mindfulness e autoconsciência, decisões menos impulsivas. A gentileza exige atenção plena. Programas de mindfulness, segundo estudos da Universidade de Massachusetts, reduzem comportamentos agressivos e aumentam a empatia. No contexto financeiro, mindfulness ajuda os jovens a reduzir impulsos de consumo, refletir sobre prioridades, tomar decisões mais conscientes, desenvolver paciência e visão de futuro. Essas habilidades sustentam uma vida financeira mais equilibrada. 6. Mentores e modelos positivos, inspiração que forma caminhos. A presença de mentores, pais, professores ou líderes ajuda a consolidar a relação entre gentileza e ética financeira. Quando jovens observam adultos equilibrando assertividade e respeito, entendem como agir em situações desafiadoras. Exemplos incluem ensinar sobre investimentos éticos, doações, escolhas de consumo consciente. Modelos positivos aceleram a formação de comportamentos responsáveis. Atividade prática – o cofrinho da gentileza. Uma forma de aplicar as 6 chaves da gentileza na educação financeira é a atividade O Cofrinho da Gentileza. Faixa etária – crianças a partir dos 6 anos. Materiais necessários – uma caixa de sapato embrulhada como presente, com fenda superior. Quadradinhos de papel, porta-canetas ou estojo, canetinhas coloridas, certificado para o mais votado e certificados de participação. Lanche especial para um momento de celebração. Passo a passo. O responsável cria uma caixa com fenda para inserir votos. Cada ação gentil, ajudar colegas, compartilhar materiais, ser proativo, colaborar em casa, etc., vale um voto. Estipule momentos específicos para votar. No papel, quem vota deve escrever nome, data, colega votado e justificativa. Autovotos não são válidos. Ao final de uma ou duas semanas, faça a cerimônia de abertura da caixa. Todos os votos são lidos e o mais votado recebe o certificado especial. Os demais recebem certificados de participação. Resultado educativo. A atividade conecta gentileza, celebração, convivência e consciência financeira, mostrando que escolhas responsáveis têm impacto social. Gentileza é educação financeira na prática. Pequenas atitudes transformam o modo como crianças e jovens lidam com dinheiro e com pessoas. Ao integrar gentileza à educação financeira, pais e educadores ajudam a formar cidadãos equilibrados, responsáveis e conscientes. Silvia Lambert Halla é mãe, empreendedora educacional, cofundadora da www.creativewealthinternational.org, empresa que atua no desenvolvimento de programas de educação financeira para crianças e jovens e treinamento de multiplicadores dos programas no Brasil e em diversos países há cerca de 20 anos. Palestrante TEDx São Paulo Adventures, coautora do livro Pai, Ensina-me a Poupar, editora dos Reis dos Livros, Portugal, educadora financeira de crianças, jovens e suas famílias.